Atenção, rede! Atenção, ouvintes! Começa agora para todo o Brasil! Interligando você com o melhor do autêntico forró. Sem essa de I love you, não vem com essa de my life. Forró sertanejo. Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais. Forró pé de serra. Forró pesado, a moçada se assanha e ninguém quer ficar parado. Forró universitário. Sua chance passou e o amor acabou e eu não sou mais teu perdeu. Forrosar com a gente. O Brasil inteiro ligado, Central do Forró. Apresentação, Coronel Ojuara. Maria, tá começando mais um Central do Forró, aqui pela sua emissora de rádio, aqui pela sua emissora número 1, aqui pela sua emissora que mais cresce em todo o Brasil, começando mais um ano e eu aqui juntinho com você, né, nesse ano de 2014, que esse ano já comece bom pra todos vocês e pra nós também, é claro, né, meu filho? Do forró e o véio safado em todo o meu Brasil, Coronel Ojuara. Eita, acaba mais. E falar dele também, né? Cabeça de parafuso nas partes técnicas aqui nos nossos estúdios. É, meu filho, é o cara que leva direto pra sua casa o autêntico forró nordestino. Desde já agradeço a você pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua paciência, meu filho, de estar aqui no Central do Forró, de estar aqui curtindo esse velho que fica às vezes dizendo coisa por coisa, mesmo, velho. Eita, velho, safado da gota. Mas, meu filho, veja só, aqui é o Central do Forró e tem que tocar o quê? Forró, é, então bota um forrozinho daquele pra nós curtir, vá, vá, meu filho, ah, ui, menino da gota. Tá todo novo do pé no ano, 5 horas da manhã, o sol nascendo, e nós não para, loucos, loucos, loucos, a polícia querendo. Mas não para de beber, mas não para de beber. Chega, meu laqueira, dale! E no pé do mal tá! Vamos junto nas duas produções, Adão Fabrício e que é Renato do Clube do Forró. Ali do me espanta com as cabeças, ladrão! Acabou a festa, mas a farra continua. Tô virando bicho aqui no meio da rua. Eu tô de frente ao posto, o clima que tá bom. A essa hora tá o petista já virou garçom. Chamei a galera pra fazer a fuleiragem. Comprei água de coco, Red Bull, uma caixa de cerveja pra gente lavar. 5 sacos de gelo e uma caixa de Onipá. Até o carro, o capu já virou mesa. Já vi neguinho até dormindo. Joga a mão pra cima e vem. 5 horas da manhã, o sol nascendo. Não para de beber. Continua, tô rirando o bicho aqui no meio da rua. Eu tô de frente ao posto, o clima que tá bom. A essa hora tá o pretexto, já virou garçom. Chamei a galera pra fazer a fuleiragem. Comprei água de coco, Red Bull,

essa paixão. Tenho que encontrar uma saída pra essa dor. Quero esquecer que fui refém dos teus abraços. Eu preciso fugir dessa lembrança e desse amor. Não quero lembrar que já estive em teus braços. Deletei seus e-mails e suas fotografias. Quero exilar do pensamento teu sorriso. Meu coração precisa te arrancar da minha vida. Não quero lembrar que conheci o paraíso coisinha. Olha aí, é o som do Mastruz com Leite. Tá vendo como é bom? Refém de quê, meu filho? Como é o nome que tá refém dessa paixão? Pronto, pronto. Também tocou pra gente o Forrozão Balancear. Como é o nome da música? Um beijo por minuto, é? Pronto. E lá em cima, A Mina do Meu Brother, pronto, aí, vai, com a gente, toca tudo aqui, meu filho, é, com a gente não tem boquinha não, aqui é muito forró, sabe por quê? Não, meu filho, sabe por que é muito forró aqui? Porque é o central do forró! Olha, pessoal, eu não me canso de agradecer a você pelo carinho da sua audiência, né? Obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência e pelo carinho da sua paciência que tá curtindo esse velho safadinho, esse coronelzinho Joala. Olha, chegando forró pra você. E tome forró e a cunha forró. E vamos, meu filho, solta esse diabo aí. Mano, CDs, gravações, estourado em todo. Estou achando você muito diferente, amor. Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinhos teus. Também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar. O que aconteceu com nosso amor? O tempo anda curto e seu meu beijo te faltou. E admito que não ando sendo seu Romeu. Me dá mais uma chance que eu juro te provar. Um homem quando ama nunca deixa de amar.